colocar dentro do relatório, dentro da, dessa perspectiva, né? Mas nós estamos, esse é o momento de construção, é o exercício do diálogo que vai nos permitir ter um texto que seja aprovado na casa. Também participaram da reunião o governador de Rondônia, Marcos Rocha, e por vídeo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pretende colocar o texto da reforma tributária em votação no plenário na primeira semana de julho, antes do recesso parlamentar. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes. Lira disse que, embora não possa garantir a aprovação da proposta, seu compromisso é tratar com firmeza para que a Câmara alcance o número mínimo para aprovação, que é de 308 votos. O que todo mundo está querendo é uma reforma que simplifique, que traga segurança jurídica, uma melhor qualidade de gastos dentro das empresas, que a gente possa com isso gerar mais emprego, mais oportunidade de negócios e um tratamento igualitário, sem aumento de impostos. Lira voltou a dizer que a Câmara não foi obstáculo para nenhuma votação do governo, mas ressaltou que o desenho imaginado pelo Executivo para a formação da base parlamentar não teve o rendimento esperado. Você tem um governo que precisa construir a maioria. E a maneira que o governo escolheu para construir a maioria é dedicando espaço. Aí você vai dar espaço a uns e não vai dar espaço a outros e quer a maioria? Funciona? Então esse é o problema, se é Ministério A, Ministério B. Isso é uma opção do governo. Por enquanto, nós estamos cumprindo o nosso papel, votando as matérias. Arthur Lira afirmou que aguarda o Senado votar o texto final sobre o arcabouço fiscal. Um dos pontos que está sendo discutido pelos senadores trata do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Segundo Lira, se o Senado alterar essa questão, mostrando uma base de cálculo justa, a Câmara pode manter as mudanças. De acordo com o texto aprovado pelos deputados no mês passado, esse fundo fica sujeito às limitações de crescimento de despesa que são criadas pelo arcabouço fiscal. Lira adiantou ainda que pretende colocar em votação na próxima terça-feira o projeto que retoma o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O texto está em regime de urgência constitucional e tranca a pauta do plenário a partir do dia 21. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. ZYD 333, 99,1 MHz. Clube FM. Clube FM. A mais popular de Teresina. De bem com o sucesso. Vem, porque nossa canção tem muito mais vibração pra você curtir. Hoje eu vou virar o saco, sapato pra cima. Vamos pro Marrone. Se for agora, cuida. Tô descendo pra lá. Eu vou te esperar no bar. Bebe hoje. Bora tomar uma, bora. Só se for agora, cuida. Tô descendo pra lá. Eu vou te esperar no bar. Se o guarda te multou, se a mulher te deixou, bora tomar uma. E se o time não ganhou, se perdeu ou empatou, bora tomar uma. Se a fatura atrasou, o cartão te bloqueou, bora tomar uma. Se a chuva já chegou, tá com frio ou com calor, bora tomar uma. Bebe hoje, bora tomar uma, bora. Só se for agora, cuida. Tô descendo pra lá. Eu vou te esperar no bar. Bebe hoje, bora tomar uma, bora. Só se for agora, cuida, tô descendo pra lá. Eu vou te esperar no bar. Bebe

foge de mim. A gente jura que não conta desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. A gente fica, se ficar a gente briga. Não me chama de Larissa, eu vou te dominar. Em voltar o teu pescoço eu mantenho nosso jogo, decidindo se eu te beijo, se eu vou te matar. Não sabe o que vai viver quando chegar aí. Tão melhor do que você deixou. Mas senta em mim, deita em mim, finge que cê tava louco, mente pra mim, foge de mim. A gente jura que não conta desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Senta em mim, deita em mim, finge que cê tava louco, mente pra mim, foge de mim. A gente jura que não conta desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Amor, eu quero te dizer que nada vale mais do que a minha sentada. Eu tô dizendo na tua cara. Amor, eu sempre fui desse jeito, mas deixa de ser assim. Eu tô dizendo na tua cara, volta pra mim. Vente pra mim, foge de mim, finge que você tava. Vai. Te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Sair sem nadar e vou beber como se o mundo fosse acabar. Eu vou pro pior bar pedir a pior bebida em homenagem à pior pessoa que pisou na minha vida. Hoje é dia de viver na farsa, nem cigarro vagabundo, de beijar qualquer boca, nem ao fora assim pro mundo. Deixa eu. Esse ideal é meu. Hoje é dia de bebida farsa, de cigarro vagabundo, de beijar qualquer boca, liga foda-se pro mundo. Deixa eu. Esse ideal é meu. Ai, bebê. Já vou aqui na minha. Matheus e Cauã, deu rolo em Goiânia. E quem perdeu que chore, e quem achar que use, porque hoje eu vou sair sem nadar. Eu vou beber como se o mundo fosse acabar. Eu vou pro pior bar pedir a pior bebida em homenagem à pior pessoa que pisou da minha. Joga a mão em cima e vem. Foda-se pro mundo, deixa eu. Esse B.O. é meu. E hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo, de beijar qualquer boca, liga foda-se pro mundo. Deixa eu. Esse B.O. é meu. Só você vai lá. Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo. Esse meu é meu. Esse meu é meu. Matheus e Cauã. Guilherme Benuto. Deu rolo em Goiânia. Vaqueirinhas já tão louca pra se envolver. Acende o paiê, traz um litro de dré, que hoje o rancho pega fogo. todo mundo bebo, todo mundo bebo, todo mundo bebo. Hoje o desmantelo é do ranchinho do vaqueiro. Todo mundo bebo, todo mundo bebo, todo mundo bebo, vai. Hoje o desmantelo é do ranchinho do vaqueiro. Todo mundo bebo, todo mundo bebo, todo mundo bebo. Hoje o desmantelo é do ranchinho do vaqueiro. Todo mundo bebo, todo mundo bebo, todo mundo bebo. Acertei Produções, a pegada mais forrozeira do Brasil. Segura meu forró. Vai, encosta, vale, embora beber, que as vaqueirinhas já tão loucas pra se envolver. Acende o paieiro, traz um litro de dré, que hoje o rancho pega fogo cheio de mulher. O motel vai ser improvisado, todo mundo vai fazer. Todo mundo bebo, todo mundo bebo. Hoje o desmantelo é do ranchinho do vaqueiro. Todo mundo bebo, todo mundo bebo, todo mundo bebo, vai. Hoje o desmantelo é do ranchinho do vaqueiro. Todo mundo bebo, todo mundo bebo, todo mundo bebo. Hoje o desmantelo é do ranchinho do vaqueiro. Todo mundo bebo, todo mundo bebo, todo mundo bebo. De forró. Ai! Óticas Diniz, no bairro, na cidade, em todo o país. Informa a hora certa. Você tem óculos antigos e precisa trocar por novos? É o seu dia de sorte. No Enjoei Troquei das Óticas Diniz, você troca de óculos como no piscar de olhos. Levando os antigos nas Óticas Diniz, você ganha R$200 para comprar os novos. É isso mesmo, R$200 de desconto para trocar seus óculos antigos por um novinho. Confira o regulamento no site e vem aproveitar. Óticas Diniz, para trocar de óculos como você sempre quis. YD333, 99,1 MHz. Clube FM. Clube FM. A mais popular de Teresina. De bem com o sucesso. Por mensagem cê terminou, não teve consideração. E antes de me bloquear, mandou só a metade de um coração. A minha sorte é que eu achei uma saída. Os contatinhos vivos salvam minha vida. E eu não fiquei sofrendo em casa. E tô dando virote na balada. Localiza aí, bebê. Olha onde eu vim sofrer. E eu tô mal. Com as novinhas o rabetão acabando com a saudade. Localiza aí, bebê. Olha onde eu vim sofrer. E eu tô mal, tô é na maldade. Com as novinhas o rabetão acabando com a saudade. E elas descem, e elas descem. Com a mexida dessa raba, que jeito que não te esquece. E elas descem, e sobem pina. E Sérgio Bosque e Gabriel no paredão com as novinhas. Os VIPs salvam minha vida. E eu não fiquei sofrendo em casa. E tô dando virote na balada. Localiza aí, bebê. Olha onde eu vim sofrer. E eu tô mal, tonto, é na maldade. Com as novinhas, o rabetão acabando com a saudade. Localiza aí, bebê. Olha onde eu vim sofrer. E eu tô mal, tonto, é na maldade. Com as novinhas, o rabetão. ligado. E a pause. E aqui ali. Tu não prega hoje, hein? Ela me escolheu. Chama. Tava perdido no brega, observando a dana, sem intenção de fazer nada. De longe a novinha só peca, de quebra jogando a ra. E com cara de coisa errada, tanta gente no brega e ela me escolheu. Falou no vidinho, perdeu. Ela falou, mão pra cima, armada com bundão. O malandra roubou meu coração. Ela falou, pra cima, armada com bundão. O malandra roubou meu coração. Ela falou, vão pra cima, armada com bundão. O malandra roubou meu coração. Oh, oh. Ela roubou meu coração. Deposita a cachoeira. Chama. Tava perdido no brega, observando a dana, sem intenção de fazer nada. De longe a novinha sapeca, de quebra jogando a ra. Vai, vai. E com cara de coisa errada, tanta gente no brega e ela me escolheu. Falou no vidinho, perdeu. Ela falou, mão pra cima, armada com bundão. O malandra roubou meu coração. Pra cima, armada com bundão. O malandra roubou meu coração. Ela falou, mão pra cima, armada com bundão. Malandra roubou meu coração. Ela falou, mão pra cima, armada com bundão. O malandra roubou meu coração. O malandra roubou meu coração. Malandrinha, devolve meu coração. Quem ama dá valor e pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não trai. Tô sentindo você tão distante, se amando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante. Tô sentindo que não é pra mim. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Se resolver trocar o amor por um instante, termina. Você tão distante, se amando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante. Tô sentindo que não é pra mim. que eu queria tanto que você ficasse. Que ao invés de me soltar, você me abraçasse. Dá só mais um pouquinho desse amor cigano que segue me iludindo e eu acreditando. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro coração. Coração cigano, cigano. Já sabe se manda mensagem nem duro. Me leva pro céu lá de cima, me joga esse amor cigano no caminho sem voltar. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tiro meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro. Meu Deus colocou numa só tanta beleza. E se eu chego à toa e vou tirando a roupa? Se eu disser que não quero rir, que essa piada é boa. Chorar, eu choro. Se for pra te ter, eu quero. Se for pra te ver feliz outra vez, eu volto a sorrir. Tá lá que, tá lá que. Mestre do forró, já foi minha novela, a laqueira. Olha a mais pura das donzelas, foi musa e rainha dos meus pensamentos e até dor. Olha, já foi lamento. Na fonte você foi minha inspiração, fui seu laqueiro. Olha, fui seu peão. Ei, oh, as coisas mais lindas eu já vi na vida. Olha, desperta os olhos, mais perto as mãos. Se for pra chorar, eu choro. Se for pra te ter, eu quero. Feliz outra vez, eu volto a sorrir. vez. Que coisa boa, fiquei calado. E me deixa ser seu vaqueiro outra vez. Eu juro pra ser ficar do seu lado. Me deixa ser seu vaqueiro outra vez. Eu juro pra sempre ficar do seu lado. Se for pra chorar, eu choro. Se for pra te ter, eu quero. Se for pra te ver feliz outra vez, olha que eu volto a sorrir. Ei, meu vaqueiro, se for pra chorar, eu choro. Se for pra te ter, eu quero. Se for pra te ver feliz outra vez, eu volto a sorrir. Olha o vaqueiro. Eu tô sempre ligada. For you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do.

eu te mando esses olhos vermelhos. Aí cê comemora, e qualquer coisa que eu grave pra você é me expor demais. Você conhece as frequências de saudade das minhas cordas vocais. Eu voltei a voz. Quase concluído o plano de uma superação. É o que eu achava antes de perguntar pro coração. Até o destino te trazer de volta pro mesmo lugar do começo da gente. E junto com ele veio uma surpresa mais que arrebentou a minha mente. Doeu ele te fazer sorrir de um jeito que eu nunca fiz. Te vi, baby. Uma olhada na minha mesa, garçom, acha que é cerveja, mas é choro que insiste em cair. Te vi, baby. Nada vai adiantar, dá pra ver o seu olhar. De volta pro mesmo lugar do começo da gente. E junto com ele veio uma surpresa mais que arrebentou a minha mente. Doeu ele te fazer sorrir de um jeito que eu nunca fiz. Te vi, baby. Uma olhada na minha mesa, garçom, acha que é cerveja, mas é choro que insiste em cair. Eu sei que vai sentir teclado mesmo quando eu não te reparo ainda de. Eu sei que vai se arrepender e vai ser tarde demais pra você. Sei que vai sentir falta de mim quando eu não te reparo ainda de. Cidade demais pra você. Quando me chamam, chamo, não vou. Chamo, não vou. Quando me chamam, chamo, não vou. O foda é quando você me chama. Quando não te reparo da ti. me chama de e não vou. Me chama e não. Quando me chama e São Pedro. Se quer um conselho, faça que ainda tá em tempo. Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair ileso. Mas se quer tentar, tenta, mas já vai sabendo que ela ainda tá me esquecendo. Isso vai te machucar. Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela, faz um